PS do leste, maluco, os castelo é foda. Pego o bico, sai descendo, sua presença me incomoda. Não é por nada não, sempre pé quente e ligeiro. Na quebra é só os firma, não comédia, é só parceiro. As regras do meu jogo você não sabe jogar. Não sabe o que é rap, nem o que é estrignar. Não entra em sua mente o que é viela gueto. Os firma tão comigo, é só cantando, é desse jeito. André sempre no corre, representa e não dá mole. Os grave no falante, independência é nosso corre. Não é por nada não, mas aí tá tudo certo. Aqui na contenção, faz o corre sempre esperto. A banca se ergue, tropeça, mas não desiste, porque é assim que prossegue. Se incomodou, quer queimar nós, não consegue. Vai vendo sem nenhum B.O. errado, porque nós não tá devendo. A smoke passa o fogo, e na quinta é só fumaça. Qualquer coisa precisar, nem me liga, desempata. Não é por nada não, vai sair, nem me liga, oh. Você tentou ser meu amigo, só deu mancada comigo. Se eu confiasse em você, mano, eu estava perdido. Nem me liga não, que hoje eu estou firmão. Encontrei uns camaradas que firmou coligação. Sua camisa manchada, cheia de teco na cara. Encontrou um caminho, pois quem procura acha. Me formei na escola, que era meu império. CF4 da quebrada, maluco, era um inferno. Nem me liga não, véi, nem me liga não, verme. Que você já tá pedido no leste. Satisfação representar leste, oeste ou sul. Ando nas ruas do gamão, véi, sem problema nenhum. Não é por nada não, vai sair, nem me liga, oh. Nem me liga, oh. Não é por nada não.